cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. É um lugar comum, e eu ainda o torno mais comum, pelas vezes que eu alterei dito aqui, no caso fazem, caso tocam, é que a perseverança dá frutos. E, efetivamente, assim é. Ou o tempo que andámos atrás deles. E as vezes já foram aqui referidos. Recordo-me Sérgio Godinho, Vozes da Rádio, Os Chocalhos. Quantos e quantos já haviam de ser as melhores considerações sobre aquele que é dos mais interessantes projetos de divulgação de música nacional, que mereceu, inclusive, da Secretaria da Cultura uma referência sobre a sua especificidade em termos musicais, mas já iremos falar sobre isso. E que o lançamento do Avis Rara, o primeiro disco que lançam pela Eurídice, portanto pela Orfeu, e sendo já o quinto álbum de originais, conseguimos de facto aceder a eles. Sem falar em nomes, naturalmente, refiro-me que nem todas as editoras vêm a colaborar com as rádios locais como poderiam e deveriam para a divulgação da música. Mas, enfim, é o quinto álbum, enfim, é nada melhor do que não ser feito. E conseguimos assim, então, redimir-nos de um pecado que era de até hoje não falarmos com os gaiteiros de Lisboa. Hoje temos, uma vez mais, terá que ser ao telefone, pela distância, mas temos Rui Vaz, um dos mentores do grupo, e que efetivamente irá falar sobre este Avis Rara, o quinto álbum de originais, como já disse. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Rui. Muito obrigado. Rui, estamos, então, de facto, a redimir-nos de um pecado, sendo que era um pecado comum, era nosso porque não tínhamos conseguido, e acredito que até já por via de amigos andámos a tentar chegar a vós. Portanto, hoje tudo mais fácil, Orfeu prometeu-nos isso, um disco que já está aí à venda desde junho e que hoje permite, então, de facto, como disse, esta conversa, para falar de um Avis Rara, e que vocês vêm a referir como pessoa que, embora benfiquista, que visita raramente, como se de facto houvesse um dicionário que viesse a referir isto. Sim. Antes de mais, porquê Avis Rara? O nome Avis Rara vem no seguimento, enfim, dos outros nomes todos dos discos. Os discos têm tido, um fio comum, os títulos dos discos, porque se repararem desde as Invasões Bárbaras, Bocas do Inferno, portanto, o Macaréu, que, enfim, os nomes têm a ver sempre com a postura do grupo, que é um grupo com uma postura um pouco contracorrente, que eu penso que, enfim, quando o grupo se formou, as pessoas que formam o grupo não são exatamente jovens, né? Já tinham uma certa experiência e queriam fazer um trabalho que fosse um pouco diferente daquilo que já tinham feito, inclusive, e privilegiando outras coisas que até aí não se tinham feito tanto na música portuguesa. Portanto, o grupo sempre teve uma postura um pouco contra o copiar, pura e simplesmente, a música tradicional por copiar, o utilizar os clássicos cavaquinhos, guitarras e outros instrumentos que se utilizavam muito, portanto, ir buscando outras sonoridades e de, enfim, que é uma característica, aliás, da música tradicional portuguesa. E portanto, tudo isso, até chegarmos ao Avis Rara, realmente, em que nos sentimos um pouco como alguém que é um pouco a Avis Rara da música portuguesa, no fundo, porque inclusivamente em termos de editoras, de que falou aí, um dos grandes problemas que nós sempre tivemos foi encaixar-nos num determinada gaveta ou numa determinada prateleira. Nós temos aquele grande bolo da world music, digamos, que às vezes não sabe muito bem o que é. Mas a nós sempre foi um bocadinho difícil de nos colocarem numa prateleira, não é? E isso às vezes até tornou difícil a edição dos nossos discos. Uhum. Embora eu acho que esse problema que falou aí das editoras, nós sentimo-lo, como podem imaginar, melhor, muito na pele, sendo um grupo que há 6 anos que não editava um disco e que gravou este disco há 3 anos, não é? E que andou 3 anos já esmorecia de conseguir que realmente de editar este disco. Eu devo dizer que já agora posso me esquecer depois que a posição da Orfeu, aliás, de conseguir esta entrevista e de conseguir muitas outras coisas que nós nunca tínhamos tido e que realmente, parecendo que é uma associação, uma simples associação, não é uma empresa, que não tinha capacidade, digamos, para fazer isto, se alguém ainda desconfiaria, a nossa prática provou que realmente a Dorfeu sempre foi um parceiro ótimo nesta edição e estamos muito contentes com isso. Os palácios da rainha são casas de grande altura. Os que vão para lá morar também vão para a sepultura. Casa cheia tem fartura, quem doba tem seu sarilho. Corre a galinha para o milho, quem paga são os parais. O burro tem atafais, também se lhe põe em estribos. Todas as tendas têm figos para contentar os rapazes. No mar andam alcatrazes, destes que apanham gaivotas. Os que têm as pernas tortas, todos lhe chamam careiro. Vão-se as sessões com desejos, as feridas com guento. O moinho anda com o vento e lá no mar tem sabedoria. Esta cantiga tamanha não tem princípio nem fim. Um raminho de alecrim é bom para os namorados. As armas são para os soldados e também para os caçadores. Isto de quem tem amores não sabe já o que fazer. Já tenho ouvido dizer, quem é doido que padece. Você diz que não conhece, ameixas pela toalha. Faço uma desentendida, a mim não me escapa nada. Você diz que marmelada é uma comida quente. Ela se dá ao doente e àqueles que bem se tratam. Para os ricos os bois se matam, como o pobre o condenado. Não há correio sem mala, nem se ganha sem ter bico. Vou para a ilha do Pico, que a terra de boa ameixa. A paga que a fruta deixa é causar indigestões. Apanhei umas cesões por causa da melancia. Tornamos a vaca fria que nos cresceu de jantar, mas puderam-me secar e a praia ser uma guisa. Tornar-se a pedra em cortiça e a água fria escaldar. Senta-me um mel amargar do que eu deixar de queimar. Ia falar precisamente da questão de que há pouco referia dos juntos gráficos que vocês tinham tido e que conseguem de facto vir a lançar agora em 2012. 2012, enfim, para os mais distraídos é preciso dizer que já andam aí há quase duas décadas os Gaiteiros de Lisboa. Sim. Portanto, ou seja, vocês foram precursores de muitas bandas que hoje aí dizem e que aliás vieram aqui a referi-lo e lembro-me dos, enfim, dos Chocalhos eventualmente e não só, que de algum modo já vieram pós Gaiteiros de Lisboa e bem, e estão a fazer também um bom trabalho nesta reinvenção da música, como há pouco disse ou aludiu. Vocês de facto são precursores e também já referiu que não seriam muito novos, enfim, para andar aqui nesta ideia. É preciso ver que já andam bem atrás e a razão pela qual são referidos por músicos como o Sérgio Godinho e portanto, pessoas que já andam na música há pelo menos desde os anos 60. E tem a vicissitude de facto de vir a demorar algum tempo a lançar um disco? Reflete os tempos de hoje ou tem a ver muito com o tipo de música que vocês fazem? Eu acho que reflete os tempos de hoje em termos de edição discográfica. Porque se muita gente ainda está agarrada, digamos, ao CD, nós ainda estamos ao CD que já vem do disco vinil, uhum. Portanto, e daquele conjunto de temas de 3 minutos e tal, não é? Que nós estamos muito habituados. A gente jovem, se calhar, já não está tão ligada a esse formato e portanto, hoje em dia fazem-se downloads na internet. E o que eu acho é que, pelo menos a minha opinião pessoal, é que o mercado da internet, estamos um bocado num limbo em que os CDs não acabaram completamente, toda a gente diz que se vendem muito menos do que se vendiam aqui há uns anos, mas o mercado da internet também não está muito bem definido, o que é, o que é que não é, e isso tem sido um bocadinho difícil porque nós estamos entre duas eras, acho eu. porque o futuro eu penso que é realmente da música através da internet e através das novas tecnologias. Agora, não há dúvida que a qualidade não é a mesma, portanto, que aquele produto, o CD, ainda tem alguma coisa, e isso tem dificultado muito a edição de discos. Eu, de facto, sou daqueles também que gosto de ter um formato físico, não podendo ser o vinil, até porque tinha uma mancha de trabalho em termos da parte gráfica muito mais interessante, pelo espaço que ocupava. Eu gosto muito de pegar no disco e ter acesso, como tenho aqui no caso do Aves Rara, uma lindíssima capa. E podemos começar por aqui. Há também aqui uma componente gráfica que não pode ser passada despercebida. Naturalmente estão satisfeitos com aquilo que vêm apresentar este álbum. É claro. A componente gráfica também vem do próprio grupo, e isso é uma sorte que nós temos de ter um artista plástico entre os membros do grupo, que é o Carlos Guerreiro. De facto, eu às vezes quando vamos fazer discos falam-me, ai, a capa, como é que vai ser? Epá, isso está entregue ao Carlos e está bem entregue esse problema. Ou assessor de imagem, não é? Portanto, isto. Portanto, o Carlos, de repente, nós por acaso tivemos um problema com este disco, não sei se isso alguma vez foi falado, mas nós, como o disco demorou tanto tempo a sair, nós tínhamos previsto um nome para o disco, depois foi agarrado por outro grupo. Foi uma coisa engraçada, foi uma coincidência engraçada. E de facto, isso também causa um bocado, mas que nome é que há de ser, não sei o quê, e de repente foi tal, a imagem gráfica, esse passarão, que aliás vem, é um pássaro que o Carlos desenhou a partir de uma descrição que é feita no João Sem Medo do Zé Gomes Ferreira, mas que calha muito bem com a imagem que nós queríamos dar e com aquilo que o disco nos inspirava, não é? E, portanto, essa imagem gráfica também é bastante importante. Essa espera, que temos aqui a falar de 3 anos de espera para a edição, permitiu ou criou a vontade de volta e meia de ir pegar nos temas ainda após reinventar, não? Ou de algum modo dataram-nos e disse, não, está pronto para a edição? Isso é uma coisa que nós nunca conseguimos fazer, não é? Aliás, foi isso que causou um bocadinho também uma certa tristeza e um certo desmorecer a certa altura em relação ao disco. Nós já não queríamos muito nele, já achávamos, estamos fortes disto, às vezes ouvíamos e tal, a certa altura deixámos de ouvir para não criar mais essa impressão de ser uma coisa que está acabada, mas já está acabada há 3 anos. Quase um nada morto. Embora nós tínhamos começado a fazer ao vivo alguns temas do disco. Dos poucos concertos também não tivemos muito nestes últimos anos. Agora, o que acontece é que quando começámos a trabalhar com a Dorfeu, a coisa começou a tomar forma. Começámos também a ver que se começava a falar de nós novamente e que o disco começava a tomar forma e que as pessoas diziam, não, mas o disco está bom, tem coisas muito engraçadas e tal. E então começámos a trabalhar a série, porque começámos a trabalhar, digamos, a série nos ensaios para os concertos que estamos agora a fazer. É claro que começámos a dar cabo, entre aspas, das músicas todas. Nós, neste momento, algumas que estão parecidas com o que está no CD, outras já lhes demos alguma volta e é sempre um bocado o que nós fazemos, não é? E bem, acho eu, porque isso, quanto mais fazemos isso, mais isso é sintoma de que estamos vivos e de que estamos com alegria neste ato de fazer música, principalmente ao vivo, que é o que nós gostamos de fazer. És ingrata para comigo, quando aqui o tempo vejas, a fortuna de ti fuja, não logres o que seja. Prometi vingar a sorte dos danos que me tens feito. Cujas tantanhas no peito, não haja faca que corte. Uma pinga de água forte te dê alguém por castigo. Quando comeres algum figo, te arrebenta a boca logo. A roupa te pega fogo, já que és ingrata comigo. Para comigo, quanto a ti o tempo vejas, a fortuna de ti fuja, não logres o que desejas. Se te fuja o prato, a panela se te pegue, nunca a soldada te chegue, que olhos tragas no fato. A louça te quebra o gato, sempre malfadada sejas. Quando comeres cerejas, te deu uma indigestão. Em qualquer ocasião, outra ti o tempo vejas. És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas. A fortuna de ti fuja, não logras o que desejas. Para comigo, contra ti o tempo vejas, a fortuna de ti fuja, não logres o que desejas. A ferir lume, mil pancadas dês nos dedos. Sobre ti chovam penedos, casas com homem que fume. A casa te desarruma e andas sempre porca e suja. E até pareças coruja, tão feia te vais fazendo. Digam todos em te vendo, a fortuna de ti fuja. És ingrata para comigo, quando a ti o tempo vejas. A fortuna de ti fuja, não logres o que desejas. Se tiveres alguns pensares, que os tirei do pensamento. Quando tu fores o vento, a roupa que tiveres levar. Quando fores alguém chamar, um par de surdos tu vejas. Sempre malfadada sejas, comas sempre o pão de rala. Rouquidão te vem na fala, não logras o que desejas. És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas. A fortuna de ti fuja, não logras o que desejas. És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas. A fortuna de ti fuja, não logras o que desejas. És ingrata para comigo, contra ti o tempo vejas. A fortuna de ti fuja, não logras o que desejas. Contra ti o tempo vejas, a fortuna de ti fuja, não logras o que desejas. Ora bem, antes de seguirmos com a nossa conversa, há que apresentar os seus colegas, porque acho que é mais que justo, enfim, falar aqui no nome das pessoas. Já há pouco referiu o Carlos Guerreiro, portanto, Carlos Guerreiro. Que é o homem, enfim, artista. É o homem de muitos instrumentos, 7 instrumentos, e também é o responsável pela construção, em grande parte pela escrita, digamos, pela composição de muitas, de muitos dos temas do grupo. É responsável por uma parte muito importante do grupo, que é a construção, digamos, dos novos, daqueles instrumentos malucos que nós temos. e isso é uma coisa bastante importante. E depois toca sanfona, toca percussão, canta também. Portanto, clarinete ainda. Exato. Depois seria de falar primeiro no Palmarinho, porque sendo os Gaiteiros de Lisboa e o Palmarinho sendo, digamos, o fundador, é o elemento mais antigo do grupo. Sim, é o único da primeira formação e é o homem, digamos, das gaitas e dos sopros. É um homem que está sempre a queixar de que nos concertos toca muitas gaitas e que tem que preparar muitos instrumentos antes dos concertos. Depois temos o Zé Manuel David, que é também muito importante, é outro dos compositores-chave do grupo, e arranjador, e digamos que faz um pouco a direção musical, E também toca montes de instrumentos, alguns nem toca nos gaiteiros, alguns dos instrumentos que ele toca nem toca nos gaiteiros, mas também toca trompa, gaitas, percussão e canta também. Depois temos agora o Pedro Calado. O Pedro Calado é o nosso percussionista neste momento. Muito bem, e muito bem. O Pedro é digamos, o último a chegar ao grupo, é o elemento mais novo do grupo. Vem do Stock Arrofar e neste momento teve muito, até há, digamos, há uns 3 anos, portanto, o José Salgueiro fazia parte do grupo, portanto, é um grande percussionista, não há dúvida, e portanto, o Pedro tomava assim um certo papel mais secundário, agora está crescentemente a assumir o papel de realmente é o percussionista do grupo, e acho muito bem. Depois temos o Pedro Casais, que nós, eu e o Carlos, enfim, conhecemos nos coros e no GAC, que é filho de cantor, de grande cantor, não é? Filho do Casais, um grande cantor, e grande músico, quanto a mim, e cantor também, que às vezes esconde um bocadinho, mas é muito importante, e neste disco, se ouvirem bem as vozes graves nas polifonias que nós fazemos, está lá a voz do Pedro muito, muito presente e muito bem também. Temos, e depois então, quem vos fala, não é? Rui Vaz. Exato. Enfim, sendo que a voz partilham todos ao longo do disco, como é fácil perceber. Sim. Ora, eu vou dizer de quando conheci a primeira vez os gaiteiros de Lisboa. Portanto, e vamos aqui recuar à Expo 98 e recordo-me de os ter visto na altura com, julgo que era Gaita Folia. Sim, portanto, sim, foi um espetáculo sobre a gaita que nos foi encomendado. Exatamente, portanto, tenho essa presença e foi a primeira vez que ouvi falar de Gaiteiros de Lisboa, sendo que não conhecia ainda qualquer trabalho anterior. Não, portanto, ter ouvido já falar de vós, recordo-me que na altura tinham já tocado com o Rui Veloso, creio que em Macau. Portanto, sim. Portanto, sim. É daí que vem a memória dos Gaiteiros de Lisboa, sendo que é com alguma satisfação que hoje permite-me ter aqui esta conversa. E fala aqui da introdução dos vossos espetáculos, porque se há banda, e permita-me dizer assim, banda, portanto, enfim, agrupamento, que tem muitas participações, são vocês. Querem discos de outros conjuntos, quer convidando, como é o caso neste álbum, com o açoriano Zeca Medeiros, com os Adiafa, com o Armando Carvalheira, enfim, esse sim, um grande radialista da Antena 1, portanto, e Sérgio Godinho, e Ana Bacalhau dos... De Olinda, exatamente. É assim que se sente bem? Como é que vocês percebem que têm necessidade ou vontade de ter outros autores para convosco nas vossas edições? Sim, nós, por exemplo, com o Sérgio Godinho, é uma colaboração que já vem do primeiro disco. Ele compôs uma música para o nosso primeiro disco e sempre tem sido um companheiro, digamos, desde os primeiros tempos dos gaiteiros. Sim, vocês vêm a participar, no caso, no Irmão do Meio, não é? Exatamente, também participámos em coisas dele, tanto individualmente como gaiteiros. E, enfim, é sempre um grande prazer colaborar com esta gente que tão boa música faz. Para mim, Ana Bacalhau é um símbolo da boa música que neste momento, Ana Bacalhau e nomeadamente os de Olinda, mas é uma personalidade fantástica e é um símbolo da boa música que se faz hoje em Portugal, e que isso é muito importante dizer. Os jovens estão a tocar muito melhor que se tocava quando nós começámos. Não estou só a falar da música que se faz, mas estou a falar dos músicos propriamente ditos. Eu lembro que nos princípios do GAC nós nos víamos um bocado aflitos para encontrar, quando saíamos da guitarra e da enfim, vimos um bocado quando queríamos meter nos discos qualquer coisa como violinos, violoncelos. Os músicos da clássica, por exemplo, não eram muito receptivos a tocar nestes discos de música tradicional e em colaborar. Hoje em dia isso está, penso que ultrapassado, há montes de colaborações e há montes de músicos jovens a tocar otimamente todos os instrumentos e, portanto, hoje em dia eu acho que em Portugal se consegue fazer o que se quer porque há jovens a tocar tudo e mais alguma coisa e muito bem. E muito sim, bem. Muito vítima, é melhor, no bom sentido, de escolas de música que exatamente. Foram proliferando um pouco por todo o país. Não? Isso tem sido muito importante. O ensino da música realmente, por pior que a gente diga, não há dúvida que tem evoluído imenso e isso fez aparecer imensos jovens e gente a tocar muito bem e gente a produzir música de grande qualidade. Fechava de quinta-feira para lá até para três semanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. Fechava de quinta-feira para lá até para três semanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. Embarquei em dois caleiros na Baía de Lisboa. Arrebi, fui dar a goa, desembarquei em Alenquere. Casei com 7 mulheres, falta uma para a primeira. Fui dar à Ilha Terceira com 3 dias numa hora. Bali, vim-me embora. Fechava do quinta-feira. Agarrei nos alforjinhos, pus um pão em 4 enxacas. Na gamela 2 vacas e na borracha toucinho. Um açafate com vinho, 30 metros de banana. Dei passos à americana, fui passar a Aia, Monta Bali, hoje cheguei ontem. Para lá Débora 3 semanas. Já estive em Arapuca, no mocharia empregado. Foi-se um carro carregado numa abóbora canoca. Um mosquito com boi na boca, 100 léguas em proporção. Atirei-lhe um bufetão que pelo ar fez ir e à espera dele cair. Estive 10 dias no verão. Boa nova. Fui soldado a sente e praça no 15 de sapadores. Maquinista de vapores na carreira da Alcobaça. Venci o Forte da Graça, também a Vila de Trena. E as províncias arraianas, venci toda a nobresia. Bati-me com a Turquia nas Américas Romanas. Fechava de quinta-feira para lá até para três semanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. Um mundo de emoções. Fechava de quinta-feira para lá até para 3 semanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. Estive 10 dias no verão das Américas Romanas. No que diz respeito a este disco, lê-se que efetivamente que é, lê-se e podemos ouvi-lo, que é uma viagem pelo país, que vai desde o Alentejo à Ilha do Pico. Uhum. É assim que se sente bem o trabalho dos GTs de Lisboa, sendo ainda que de algum modo cosmopolita, uma vez que vocês têm sede praticamente em Lisboa, mas é com este buscar do país continental e ilhas que se sente bem o trabalho dos gaiteiros. Sim, eu acho que nós temos sorte de estar neste país, que é um país pequeno, mas com uma diversidade cultural enorme. E eu, por exemplo, que me dediquei bastante à música do sul de Portugal, por exemplo, tenho um bocado de pena que eu faço parte de um outro grupo que explora mais a música do Alentejo, e, enfim, a música polifónica do Alentejo e também de outros países. E realmente reparo que às vezes nós não tocamos no norte, portanto, são dois países diferentes. Às vezes penso que em relação a esse tipo de músico o norte é mais estrangeiro do que os países estrangeiros propriamente ditos. Portanto, nós temos uma diversidade cultural muita, e eu acho que muitos portugueses nem conhecem tudo o que se faz, não conseguem abarcar tudo o que se faz noutras regiões. Além da sua, às vezes nem conhecem aquilo que se faz na sua própria região, mas isso é outro verdade, problema. É verdade, é exatamente. Mas eu acho que se nós formos um veículo, nós grupo Gaiteiro Lisboa, fomos um veículo para divulgar essa diversidade cultural, eu acho que é muito bom, porque nós realmente às vezes, portanto, quem gosta da música folk, enfim, os amantes da música folk, ouvem os grupos irlandeses, os grupos galegos, enfim, e no entanto, embora realmente o gosto e o ensino da música tradicional nesses países tenha evoluído muito mais do que em Portugal, e muito mais cedo, digamos, que em Portugal, não há dúvida que essa cultura é mais limitada que a nossa. Nós temos coisas muito mais diversas. Um grupo de música tradicional portuguesa, ou que trabalha sobre a música tradicional, quer fazer um espetáculo, é um espetáculo, se quiser abarcar toda a música portuguesa, digamos, ou toda a música baseada na música tradicional portuguesa de todo o país, vai fazer uma coisa, com certeza, muito mais interessante, ou seja, muito mais diversa, que varia muito mais, que às vezes parece que nem estamos a tocar música do mesmo país, mas é verdade, nós temos uma diversidade cultural imensa. Este moinho de mão é de pedra mal furada. Este moinho de mão é de pedra mal furada. Moi o trigo, moi o milho, não quer moer a cevada. Moi o trigo, moi o milho, não quer moer a cevada. Não sei o que eu faço de facto de desafios e é por aí que vamos seguir. Há um conjunto de três desafios que gostamos de fazer a quem se estreia aqui na Rádio Boa Nova. Portanto, com a sua licença, vamos começar. E primeiro é este. Imagino que vem Oliveira do Hospital, não sei se conhece a cidade, não cheguei a perguntar isso. Portanto, chega em Oliveira do Hospital e tem aqui o magnífico, magnífico São Barros Minhas, mas creio que não estou a errar, Parque de Mandanelho, enfim, que tem um excelente palco e também um anfiteatro natural para, enfim, para as bandas poderem mostrar o que valem, e neste caso valem bastante. Eu queria perguntar isto. Chegando aqui ao hospital, dão-lhe a possibilidade de escolher duas bandas nacionais para atuarem convosco. Quem é que gostaria de trazer hoje em dia? Ui, isso é complicado. Sei lá, de um ponto de vista, talvez os Dilinda, por exemplo, que nunca fizemos nada em conjunto, mas gostávamos muito de fazer. Parva que eu sou. E por outro lado, um grupo que me parece muito interessante e que tem feito coisas, e inclusivamente tocado algumas coisas, ou pelo menos uma coisa do nosso repertório, que são os Diabo na Cruz, que também acho um grupo muito interessante e com que eu gostaria muito de fazer um espetáculo, algures pelo país. E está, permitiu lembrar que o Jorge Cruz, quando veio aqui falar, aliás, do último álbum, referiu frente aos Veteiros de Lisboa como uma das bandas que gostaria de tocar. Portanto, está aqui uma confluência de interesses. Só falta arranjar o palco, não é? Sim, eu acho que os Diabo na Cruz são um exemplo daquilo que eu falei, dos novos músicos e das novas músicas portuguesas, dos novos projetos com muito interesse e portanto, para nós é um grande orgulho saber que tivemos alguma influência no despoletar, digamos, dessa gente para a música portuguesa e para trabalhar em cima da maneira que for, não é? Cada um tem a sua maneira de ver, mas é muito importante que essa gente se vire para a cultura portuguesa e que o faça de uma maneira competente, digamos, como fazem esses grupos, não é? Honesta, acima de tudo. Exatamente. Sete preces para evitar o que mereces, para falsar se tu quiseres, para emendar o que virá. Sete rezas numa só colher de chá, boa fama, boa cura de erva má. Agora o segundo desafio é este. Imagino que vem alguém não português, portanto, da cena internacional, e que chegando a Portugal para atuar, dizem: nós não prescindimos de ter no nosso concerto os Gaiteiros de Lisboa. De onde gostariam que viesse um convite desses? Bom, há muita gente, realmente. Eu vou falar de dois grupos que na cena, enfim, internacional. Um talvez seja conhecido porque esteve há pouco tempo em Portugal. É o que é o Willis El Parra, que de facto ele esteve no festim connosco, não é? Mas não nos cruzámos. Já nos cruzámos uma vez porque ele produziu um disco em que nós participámos, de um grupo galego, Choteira. Mas eu acho que o Willis El Parra faz um trabalho fantástico, mais virado para a percussão, um conhecimento da percussão tradicional. Depois tomei conhecimento através dele de alguns grupos que em Espanha fazem um trabalho fantástico na análise e na produção de música baseada, enfim, mais virada para a percussão, mas na percussão tradicional. Fazem um trabalho muito, muito bom e gostaria muito de fazer um espetáculo com o Eliseu Parra. Um outro grupo que eu também gosto muito é um grupo chamado The Shen, tem um nome inglês, mas é um grupo da Geórgia, com que nós nos cruzámos aqui há uns anos, enfim, num país, agora não me estou a lembrar bem qual, mas eu acho que foi em Riga, exatamente, em Riga, na Letónia. Fizemos um concerto lá e cruzámos-nos com este grupo fantástico, porque é um grupo que tem uma formação absolutamente clássica, é uma guitarra, um baixo e um percussionista, que tanto tocam um Paco de Lucia numa festa, como de repente vão buscar músicos tradicionais e fazem coisas incríveis, arranjos incríveis da música tradicional. Portanto, era esse grupo também, gostaria muito de o ver e de fazer um espetáculo com eles. Ok, Enfim, um grupo versátil, um bocado fluido. Estou aqui, veio-me à memória agora, os Malek Mekaia, assim, pela versatilidade. Sim, exatamente, exatamente. Ora bem, agora vamos ao último desafio. Este dizem-nos que, enfim, que é o capaz geralmente de ser o mais difícil. Vamos ver, no caso do Ivaz, até pela experiência musical que tem já aí de longos anos, e às vezes, se calhar, a dificuldade vem só pela diversidade das respostas. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional. E que para esse disco de tributo se pede à vossa banda, portanto aos Letras de Lisboa, que venham a fazer uma versão de um tema para esse disco, e já agora que tema seria esse? De quem gostariam muito de participar num disco de tributo? Muito complicado. Nós já colaborámos com muita gente, e há uma pessoa que realmente colaborou connosco este é assim, podia-me ter lembrado de outro, mas agora lembrei-me deste. Há uma pessoa que colaborou connosco nos princípios do grupo, que foi o Zé Mário Branco, que nós estaremos sempre imensamente agradecidos. Aliás, eu pessoalmente, toda a minha... hoje tenho uma relação de grande amizade com o Zé Mário, mas toda a minha vida, quando ouvi... o primeiro disco do Zé Mário, realmente foi uma pedrada no charco da música portuguesa na altura. É muito importante tudo o que ele tem feito, as colaborações com o Zeca, mesmo os últimos discos são sempre coisas que trazem e a produção de discos como o de Camané, por exemplo, são coisas fora de... Exatamente, por exemplo, isso, o que tem feito também, que foi muito importante para que o Fado tenha dado um salto grande, também instrumentalmente. Muitas vezes não, ninguém fala disso, mas hoje em dia há montes de instrumentistas jovens, guitarristas jovens de Fado, e talvez o Zé Mário tenha tido influência quando pedia aos guitarristas que fizessem qualquer coisa de mais arrojado do que o que geralmente faziam, e nisso o Camané também foi muito importante em dar uma outra imagem quanto a mim, mais toda a gente dizia que o fado são dois acordes e pronto. Hoje em dia ninguém consegue dizer isso, não sim, é? Sim, hoje em dia há um conjunto de virtuosos fora de série. As coisas estão num patamar que não dá para dizer isso. Portanto, o Zé Mário também, quando pegou nas várias fases da sua vida em que pegou na tradição, e eu estou-me a lembrar de um tema, já agora, esse tema que ele fez, um tema chamado Mon Corvo, que ele fez para uma... Eu não me lembro do filme, mas que ele fez para um filme, suponho, sobre Trás-os-Montes e sobre essa terra. Eu agora, assim, de repente, faríamos uma versão que, aliás, não sei se já tencionámos fazer, se já alguma vez fizemos, com ele, mas seria uma coisa bem pensada e bem feita, seria um tema muito, muito bonito para os gaiteiros fazerem com o Zé Mário. Vou à procura, por acaso desconheço o tema, mas à partida não estou a recordar. É difícil porque ele foi editado num EP, um disco de vinil ainda, e de facto não sei se será muito fácil de encontrar, mas... Enfim, vou tentar. Talvez. Hoje em dia encontra-se tudo, não é? Curiosamente, eu dá a recordar quem foi a última pessoa que referiu aqui. José Mário Branco, uma pessoa que gostaria de fazer e já vi à memória, foi a Mafalda Veiga. E na altura não se recordava nenhum tema e fui eu que ia propor-lhe o Charlatão. E ela veio-me responder por um mail que já tinha tentado. Às vezes também é engraçado termos aqui estes destaques, porque, enfim, vamos lançando pistas de coisas que eventualmente as pessoas nem se recordarão. Pois, às vezes nem isso. Ora bem, há pouco falava aqui também da produção de instrumentos e não consigo deixar passar isto aqui em falso. Claro. E lembro-me dos Tubarões. E curiosamente, do que já tenho lido sobre Gaiteiros de Lisboa, há quem venha a referir mesmo como artesãos criativos. E não podemos deixar de referir que é o criar música, criar instrumentos para permitir fazer música. Uhum. E é um ponto, enfim, de honra dos Gaiteiros de Lisboa. Ainda hoje têm ensejos de inventar coisas novas? Sim, sim, sim. Nós, por acaso, a propósito, quando começámos a ensaiar para este disco, portanto, estes instrumentos novos são muito funcionais. São geralmente, têm uma função que é ou sonora, mas geralmente nós andamos à procura de qualquer coisa que faça um determinado som. Isso fez surgir os tubarões. Às vezes, aquilo que surge logo na primeira ideia não é muito user-friendly, como se diz agora. Portanto, o que se passou com os tubarões foi que, pronto, nós temos os tubarões é um instrumento bastante grande e muito difícil de transportar, que nos prejudica um bocadinho a nossa mobilidade, principalmente para o estrangeiro. Neste momento, surgiu realmente uma versão dos tubarões mais pequena e quase com o mesmo som, não poderia ser idêntico, mas quase com o mesmo som, e foram surgindo ainda outros instrumentos, como o Canarian, que nós não usamos no disco, mas estamos a usar ao vivo, que é um instrumento que permite, como tem um teclado, é uma espécie de órgão de tubo com bisel, que tem um teclado e permite fazer acordes e, portanto, evitar que vários músicos, para pôr algumas músicas em palco, nós não precisávamos de economizar músicos, digamos, só tínhamos 6 músicos e 12 mãos. Portanto, isso também foi inventado nessa altura. Também estamos a usar um talofone com um cabo especial que neste momento sentimos que era necessário para ser tocado ao vivo. Eu acho que isso continua a existir e continua a ser criado, não é? Debaixo da laranjeira, ai São João adormeceu, ai debaixo da laranjeira, ai caiu-lhe a flor por cima, ai São João que também cheira, ai caiu-lhe a flor por cima, ai São João que também cheira. Ai São João para ver as moças, ai fez uma fonte de prata, ai São João para ver as moças, ai fez uma fonte de prata, ai as moças não vão à fonte, ai São João todo se mata, ai as moças não vão à fonte, ai São João todo se mata. Se não fora tão gaiato, ai São João fora bom santo, ai se não fora tão gaiato, ai levava as moças para a fonte, ai iam 3 e vinham 4, ai levava as moças para a fonte, ai iam 3 e vinham 4. Para terminar esta pergunta, como é que hoje em dia uma banda como os Gaiteiros de Lisboa chegam às pessoas? Eu acho que a melhor forma são os concertos ao vivo, não é? Nós este ano fizemos o festim, fizemos 5 concertos no festim, vamos fazer agora a festa do Avante. Temos dois concertos, um em Lisboa e outro no Porto. Nós geralmente tocamos muito pouco, embora sejamos gaiteiros de Lisboa, tocamos muito pouco em Lisboa. O que não sei se é mau ou se é bom, enfim, é o que é. Provavelmente estaremos em Braga no fim do mês de setembro e eu espero que este ano e o próximo sejam um pouco mais profícuos em termos de concertos. Nós estamos a tentar otimizar, digamos, o nosso concerto para chegar mais facilmente às pessoas. Sim, a edição do disco, em princípio, irá potenciar isso, se espera. Sim, embora isso às vezes não seja bem assim, porque as pessoas, e desculpem lá dizer isto, mas os produtores de espetáculos, eu tenho essa noção, às vezes pagam balúrdios por coisas que se calhar não valem tanto, mas pronto, ficou ali o dinheiro empregue e se calhar chamou umas centenas de pessoas e já está. Não tenho muito aquela noção, embora haja muitas honrosas exceções, isso é verdade. Nós o ano passado, por exemplo, numa altura em que ninguém falava de nós, onde não estava, onde não havia disco, não havia nada há uma data de tempo, de repente vamos tocar a Monchique, porque na Câmara de Monchique há alguém, que acho que é o Presidente da Câmara, que é um fã imenso geralmente há sempre alguém relacionado com a cultura que conhece o nosso trabalho e que nos quer levar. Às vezes também não é só, às vezes as pessoas têm uma noção um pouco, digamos, naif, eu diria, um bocado inocente do que é um espetáculo, porque nós não é o cachê que se pede, é muitas vezes aquilo que nós precisamos. Nós precisamos de duas carrinhas, nós, para transportar os instrumentos, precisamos de técnicos, e os técnicos são profissionais, e enfim, alguns de nós também, portanto, que precisam de ganhar a vida, e não podem andar constantemente a fazer borlas, não é? Exatamente. Portanto, isso às vezes as pessoas não se apercebem que nós logo à partida temos um determinado custo, só para sair, custo fixo, não é? Só para sair de Lisboa com os instrumentos e com os técnicos e com isso tudo. Portanto, de qualquer maneira, eu acho que este ano nós estamos o máximo otimizados possível, e eu acho que vai ser possível fazer mais concertos, e isso acho muito bom, porque muitas vezes as pessoas dizem, não conhecia. Às vezes há pessoas que não conhecem o grupo e dizem, não conhecia, gostei tanto e tal do vosso concerto. Geralmente nos nossos concertos muita gente vem ter connosco e dizer-nos isto. Isso é um grande prazer para nós, e também é sintomático de que um grupo destes funciona e tem razão de existir para tocar ao vivo para as pessoas, não é? É isso. Precisamente, e isso, aproveitando as suas palavras, para nos despedirmos, tenho que fazer esta pergunta. Quem vem a comprar o Avis Rara, imaginando que é alguém que ouve, ou pelo menos é o primeiro disco que vem a comprar, pode ir à procura do Boca do Inferno, do Sátiro, que já teve uma reedição, mas que, eu próprio já tentei, não se descobre. Não. Ora bem, isto não é uma pena para uma banda não perceber que aquilo que é os seus cartões de visita não estão à venda? Sim, mas é que os CDs não são nossos, não é? Pois, exatamente, sim. Aí, voltamos à vaca fria, aí, à conversa inicial. À conversa inicial. Portanto, nós não temos propriedade sobre os nossos CDs, e sabemos que, eu penso que só o Sátiro é que está disponível. Os outros CDs para trás não foram reeditados, enfim, nós não conseguimos ainda, digamos, falar com as editoras nesse sentido, que são responsáveis por esses CDs, mas eu penso que agora estivemos muito ocupados com o lançamento e enfim, com os primeiros concertos,